quem possa. Copa de 1950, tragédia no Maracanã. Brasil perde a Copa do Mundo em casa para o Uruguai. O país inteiro chora a derrota no jogo final. Foi um silêncio total, ficou todo mundo parado, ninguém queria sair do estádio. As pessoas parecem assim que tinha acontecido uma catástrofe no Maracanã. De repente, o Maracanã totalmente mudo. Foi uma desolação total e indescritível o que se verificou naquele dia. Foi um negócio terrível, terrível, terrível. Os torcedores brasileiros levaram muito tempo para superar o trauma da derrota. A Copa de 50 foi a primeira Copa do Mundo depois da interrupção de 12 anos forçada pela Segunda Guerra Mundial. Com a destruição da Europa, o Brasil foi o único candidato a sediar a Copa. A CBD sentiu que essa era uma grande oportunidade para dar à torcida brasileira o prazer de participar diretamente de um campeonato mundial e, quem sabe, comemorar em casa o título de campeão. Afinal, vencer a Copa era quase uma obsessão da torcida e já tinha até virado tema de música popular. O Brasil há de ganhar, para se glorificar. Toca a pelota no gramado, palmas pro selecionado, deixa a moçada se espalhar. A certeza do primeiro título começava a contagiar a nação. Para as comemorações das vitórias, a CBD decidiu construir o maior estádio do mundo, com capacidade para mais de 150 mil torcedores. Em pouco mais de 2 anos, nascia no coração do Rio de Janeiro o estádio Prefeito Mendes de Moraes, que o povo aprendeu a chamar carinhosamente de Maracanã. Colosso do Maracanã, coração de concreto armado, que agasalha a vibração. O regulamento da Copa de 50 dividiu as 13 seleções em 4 grupos, sendo que apenas uma de cada grupo se classificaria para a fase seguinte. Na segunda e última fase, todos os 4 times se enfrentariam no mini quadrangular. O Brasil ficou no grupo 1, com Iugoslávia, Suíça e México. Essa foi a primeira Copa do Mundo em que as seleções usaram números nas camisas dos jogadores. A seleção brasileira não contava mais com os fabulosos Domingos da Guia e Leônidas, que já tinham quase 40 anos. Mas craque é o que não faltava no Brasil de 1950. A seleção do técnico Flávio Costa tinha no gol Barbosa, um dos maiores goleiros que o Brasil já teve. No ataque, a raça do pernambucano Ademir Menezes. E no tripé do meio-campo, brilhavam Danilo, Jair da Rosa Pinto e Zizinho, o mestre Ziza, que para muitos foi igual ou até melhor do que Pelé. Um verdadeiro artista da bola. Já naquela época, Zizinho reclamava da violência dos zagueiros e defendia o futebol arte. O jogador está numa burrice tamanha que, olha, o homem de costa não tem perigo nenhum, pô. Você domina uma bola de costa, o cara, na, próximo da área, o cara dá um carrinho, pô. Mas basta cercar o cara, não deixar virar. Isso é tão fácil, não deixar, um cara de costa virar. E no dia 24 de junho de 1950, a torcida brasileira lotava o Maracanã para assistir à estreia do Brasil contra o México. A seleção brasileira não encontrou dificuldade. Placar final, Brasil 4, México 0. Jair, Baltazar e 2 gols de Ademir fizeram o delírio da torcida. No grupo 4, que tinha apenas 2 seleções, o Uruguai assegurava a classificação goleando a Bolívia em Minas Gerais por 8-0. O segundo jogo do Brasil foi contra a Suíça no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O Brasil jogou mal e não passou de um empate de 2-2. O tropeço fez a seleção disputar a classificação com a Iugoslávia, que tinha vencido suíços e mexicanos. O Brasil encontrou o seu melhor futebol e, com gols de Ademir e Zizinho, venceu os iugoslavos no Maracanã, assegurando assim a vaga no quadrangular decisivo junto com Espanha, Suécia e Uruguai. Na fase final, o Brasil veio arrasador. No primeiro jogo, no Maracanã, uma goleada de 7-1 sobre a Suécia. 4 gols de Ademir colocavam o centroavante brasileiro na frente da artilharia do Mundial. Enquanto isso, em São Paulo, uruguaios e espanhóis não passavam de um empate de 2-2. 4 dias depois, os torcedores brasileiros voltaram a tomar conta do Maracanã. Num festival de alegria, o povo cantou, dançou e provocou os espanhóis. Um coral de mais de 150 mil gargantas incentivou a seleção, cantando o sucesso de Carmen Miranda numa tremenda gozação. Quase na não volto mais aqui pra beber e beijar-se para ti. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. A festa da torcida atordoou o time da Espanha e embalou o show de bola da seleção em mais uma goleada brasileira. Final, Brasil 6, Espanha 1. No outro jogo, o Uruguai penou para vencer a Suécia por 3-2, depois de perder o primeiro tempo por 2-1. Os resultados davam ao Brasil a vantagem de jogar pelo empate para se sagrar campeão. O técnico da seleção brasileira, Flávio Costa, comenta a campanha do time antes da grande final. A equipe realizou dois jogos quase sem nenhum defeito. Produziu dois espetáculos memoráveis que quem assistiu esses dois jogos jamais esqueceu. Entusiasmados com as goleadas, os torcedores encaravam o jogo contra o Uruguai como uma simples formalidade. Oba, oba, iaia, diga muito Maracanã, porque chegou grande piada pra mais jogada sem campeã. Esse otimismo exagerado acabou perturbando a seleção. Os jogadores trocaram a tranquila concentração do Juá pela movimentada sede do Vasco da Gama e passaram a ser assediados por políticos em busca de promoção pessoal, como conta o goleiro Barbosa, titular do Brasil em 50. Para vocês terem uma ideia, no dia do jogo, nós sentamos na mesa para almoçar às 11 horas. Eu consegui comer um pedaço de bife e uma folha de alface e uma rodela de tomate, porque vieram aproximadamente 6 ou 7 políticos, inclusive Ademar de Barros, que eram candidatos a presidente da República. E o resultado, a coisa ficou tão ruim que o Flávio, quando resolveu, que ele viu que não se podia comer mesmo, então o que, é que ele fez? Pegou, jogou, juntou a gente, levou para o ônibus e fomos embora para o Maracanã. Quando chegou lá, fomos comer sanduíche. Mas o craque Zizinho, o melhor jogador da seleção de 50, sabia do perigo que o time uruguaio representava para o Brasil. Com o Uruguai, eu sabia que era uma partida difícil. Nós jogamos contra o Uruguai uma porção de vezes, sempre foi difícil. E eles tinham um belo de um time, pô. E até eu acho que fosse contra um time europeu, a coisa seria mais fácil. Só que os uruguaios conheciam demais a gente. No dia 16 de julho de 1950, quase 200 mil pessoas quebraram o recorde mundial de público para presenciar o que todos esperavam que fosse a conquista do primeiro campeonato mundial de futebol pelo Brasil. Começava a grande final contra o Uruguai. Tudo pronto para a saída, caberá Ademir movimentar o balão. Movimentou Ademir para Jair. O Brasil dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu marcar. Logo no começo do segundo tempo, o ponta-direita brasileiro Friaça abriu o placar, enlouquecendo o Maracanã. Manda de novo os brasileiros para ataque com Ademir, servido na entrada da área. Empurrou para Friaça, atenção, entrou na área, virou. O gol de Friaça deu a todos a certeza do título. Afinal, o Brasil jogava em casa, só precisava do empate, saía na frente e faltavam menos de 45 minutos para o jogo acabar. Mesmo assim, o Uruguai não se entregou e aos 22 minutos, o centroavante Schiaffino empatava o jogo. E 13 minutos depois, aconteceu o que ninguém pensava que seria possível. Deu para Guidia. Guidia devolveu a Rúlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai, Guidia! O Maracanã ficou num silêncio absoluto. Nunca se viu coisa igual. Ninguém acreditava, mas era verdade. A seleção uruguaia, a famosa Celeste Olímpica, garantiu a vitória e o título de bicampeão dentro do Maracanã. O trauma da derrota em casa marcaria por muito tempo o futebol brasileiro. O segundo gol uruguaio iria assombrar para sempre a carreira de dois grandes jogadores. Barbosa, um dos maiores goleiros que o Brasil já teve, e o lateral esquerdo Bigode. Os dois foram acusados de terem falhado no gol de Didia. E nem a artilharia de Ademir, com 9 gols, foi consolo para o desastre. E o próprio Ademir comentou o fracasso da seleção. Eu tive a maior decepção que o futebol pode dar a um atleta. Mas foi uma lição muito proveitosa, aonde chegaram à conclusão que futebol não se tem vitória antecipada. Mas a missão do Brasil para a próxima Copa na Suíça era muito mais do que simplesmente aprender essa lição de humildade que se referiu a Ademir. O futebol brasileiro tinha que superar o trauma e voltar a acreditar que podíamos ser campeões mundiais. Não há quem possa derreta esquadrão de ouro, sambando com a bola no pé. Gol! A taça do mundo é nossa. Gol brasileiro, não há quem possa derreta esquadrão de ouro.